que o senhor falou que ela rezou 30 anos, padre. Foi ali que eu vi que eu tinha de continuar rezando. Foi na novena da libertação que ele resolveu se internar no próprio quarto. Ele quase morreu. 3 dias e 3 noites sem dormir, sem comer, só vomitando e bebendo água. Padre, eu consegui a graça, ele não bebe mais. Obrigado, Jesus misericordioso. Obrigado, Padre Reginaldo. O Senhor, que é um anjo, que veio brilhar em nossa vida. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querida. Um abraço a todo o povo de Laranjeiras. Louvado seja Deus por essa graça recebida, filha. E obrigado por ter testemunhado. Agora, vamos escutar o que Deus tem a nos dizer? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra preciosa. A palavra é como brasa, queima, e queima mesmo, viu? A palavra de Deus tem esse grande mistério em nós, nos desafiar. E o texto de hoje é Lucas 11, 29 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Afluía o povo e ele continuou: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do meio-dia levantar-se-á do meio do juiz para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra. Ouve a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está alguém que é mais do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você percebe que Jesus está passando por uma dificuldade. Ué, padre, não percebi isso no Evangelho, não. A dificuldade é que muitas pessoas se reuniam em torno dele, mas desconfiadas. E queriam sanar a desconfiança através de milagres. Porém, Jesus não queria isso. Ou acreditavam na sua palavra, ou não iriam acreditar em nada. Por isso Jesus diz: Jonas falou e acreditaram, e aqui tem alguém maior do que Jonas e vocês não acreditam. Percebe como Jesus mostra uma verdade, a verdade de que não adianta, pode até o morto ressuscitar, a gente não se converte. A questão não está nos sinais, na quantidade ou na clarividência dos sinais na nossa vida. Está na resistência de não querer mudar. Eu pergunto para você, quantos sinais você já teve de Deus? Quantos? E adiantou alguma coisa? Senhor, dá-me um coração dócil. Hoje é segunda-feira. Comece esse dia dizendo, essa semana: Senhor, às vezes eu estou triste, mas eu sei que te servindo, te amando, tua presença estará comigo. Vamos juntos?